eles estão falando sobre nós. E tudo que já se extinguiu, o coração do planeta ainda chora. Pois seu filho ingrato o traiu. Destrói como a água que apaga o seu fogo. O homem sabe quando fere, quando dói, mas não muda a regra do seu jogo. Quanto mais fácil, mais difícil vai ser. Quando se ganha, mais se quer receber. Quanto mais alto, mais difícil descer. Quando se perde, só se quer esquecer. Como é que fica, como que faz? Mas nada disso é motivo. Se há um objetivo pra poder ficar vivo, vale quem sabe mais. Pra você crescer e aprender, é preciso continuar. Pra você subir ou conseguir, tem que lutar. Quanto mais fácil, mais difícil vai ser. Quando se ganha, mais se quer receber. Quanto mais alto, mais difícil descer. Quando se perde, só se quer esquecer. Quanto mais fácil, mais difícil vai ser. Quando se ganha, mais se quer receber. Quanto mais alto, mais difícil descer. Quando se perde, só se quer esquecer. Difícil descer. Quando se perde, só se quer esquecer.